436 da nossa harpa cristã. Crentes, cantai. Abra sua harpa cristã no 436 e louvemos ao nome do Senhor. Ao nosso Criador, honra e glória tributemos. Ao nosso Salvador, mil louvores entoemos. E ao bom Consolador, honra e louvor demos também. Honra a Trindade para sempre. Amém. 436 da harpa. Cantes, cantai e entoai louvores ao Senhor, ao nosso Deus. Deus de bondade infinita, imensa, Criador do eterno céu. E com poder tão vasto e eficaz, deu-nos salvação e plena paz. Glória e louvor, Deus de amor, com fervor, sinceramente, glória ao Pai onipotente. Ao nosso Criador, honra e glória tributemos. Ao nosso Salvador, mil louvores entoemos. Ao bom Consolador, honra e louvor demos também. Honra a Trindade para sempre, amém. Cantes, cantai e entoai louvores a Jesus, o Salvador, que nos amou e nos salvou para sempre do poder do tentador. Glória a Jesus, autor da salvação, toda honra e glória e adoração. Glória e louvor ao Salvador, convidou ardentemente glória.